sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, boto o colchão no chão. E te taco, taco, saco, boto o colchão no chão. E te taco, e aí, tonelada? Taco, taco, saco. Pra cima também, meu irmão. Do chão, do chão, do chão, do chão. Eu vou te machucando, ela no chapadão. Eu vou te machucando. Barraco balançando, e as piranhas sentando. Barraco balançando. Pode, pode sentir. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos pra gaiola. Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Patrese, Patrese, DJ Patrese, o top DJ do Pará. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. E agora? Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, putaria. Dentro do carro, hoje. Minha GDS já no camarote. Pra cima, Alan. Senta, senta. Que parceiro, Alan. Senta, só de boa. Valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. E aí? Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Já que tá tudo programado no esquema. E hoje à noite eu quero foder contigo. Já te avisei que eu mato aula sem problema. Pra cima! Porque eu prefiro desse jeito. E o quê? Escondido hoje. Que eu vou brotar na tua base. Fuma. O empresário padre também já na área comigo. Um abraço pra você, padre. Mulher de verdade, com teu corpo no meu. O Jorginho também. Vontade. Fanáticos. O Nil da Super VIP. Fuma. Aqui, ó. E fica suave na onda que o bagulho. E aí, Fael? Fael Celulares. Aqui comigo também, um abraço. Olha o Baby dando uma forra gastando. É que enfim, hein? Sua vontade. De graçado. Olha o Zé. Sacanagem. É o biscoitinho. Meu parceiro Adriano Parque. E a sua esposa Carla também, a patroa. Bora, Carla. Bora, Pote. Adriano Parque tá na área comigo. O Maílson também da família Roxon. Tá comigo de boa. Eu quero foder contigo. Já te avisei que eu mato aula sem problema. Vale da Penha, sempre lotar. Passa, vai. Todo sabadão eu tenho que partir. E o quê? Os amigos, profissão perigo. E aí, Bacu da Cidade Velha? Assim, eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de fuder. Agora. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito Zé dos Peitos. Te... Aí, vovó Fantasminhas. Te levo pro meu que te toca vira. Agora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Coisas da vida. Vai é lá. Isso complica. Que a gente bate vontade e eu taca pi. Pra cima. Ela gosta. Olha. Essa putaria liga todo dia pra querer jogar. Pra se ligar, bombinho! Tô ligado que essa mina é mó safada, é desculpa dada. Wagner da TJ! Vai sentando, vai sentando, vai sentando outra vez. Vem sentando. Que é isso, tonelada? Tem que pariu uma terra. Só um, pai. Vou ter que pariu mais uma. Tá mole não. Vai sentando. O Elo Doido também aqui presente com a gente. Vem sentando. Desde ontem, no animal. Outra vez. Vou ter que pariu uma. Bora lá, Pitbull. Vou ter que pariu. O Silvio Céu. Aqui com a gente também. Vai sentando. outra vez. Esse jornal aqui com marro. Fala lá. Outra vez. Tem que pariu, matei a vontade da minha. Fala, mimosinho Tais. Parceiro Tais do Umi também, parceiro Leonardo. Teu nome é de ver, parceiro Pedro. O Nil também, parceiro Jorginho. Outra vez. Nem tão verente também. Ai, nossa, super VIP. É aqui comigo. Olha o doidinho. Os empresários da Sem Asa. Fala, doidinho. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. O empresário Wallace, o saco também, direto do Rio de Janeiro. Agora, cai de boca no teu buça. A 13. Agora que eu tá, vai tá gostosinho, vai tá gostosinho. Parabéns! Vai tá gostosinho. Tá muito bom, tá muito bom. Fala, Pitbull! Irmãozinho Pitbull também! O homem do Pitgrinho, galera! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde? É uma. Bora por aqui! Serginho de Caminho, bora Serginho! Refresca não, garoto! E aí, Scooby! O Miyagi também! Maravilha, faz um favor! Bora, Miyagi! Bora, Scooby! Vai, joga a bundinha! E agora, e a Carmen? Vai, joga! Não, olha, e eu? Joga a bundinha pra mim! Esse é os três macetes para conquistar você! E no primeiro, eu vou subir! No segundo, eu vou descer! Fica! Terceiro macetinho, eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica! Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada! O quê? O quê? Ah, você quer trair, é? Oi, oi, oi! Toma, toma, toma na batida agora! Vai quebrando! Vai quebrando! E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai! Pega o copo, levanta o copo aí! Pega o copo, levanta! Levanta a latinha também! Ver as piranha e curtir esse bailão. Agora! Safada! Cada minha amiga! A Cauane, Raíssa! Safada! A Fernanda também! Andi, a moda! Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin! Foi o que o Mano Brau falou! Mostra pra esses cu como é que faz! De copão na mão! Bora, Mauro! Gira essa, mim! Já a gente rola aquelas marcantes que tu gosta! Aqui no Pompilho, garoto! A bicha Thiago tá comigo! Bora, bicha! Na retaguarda! Vai! Agora! Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar. Pega a molequinha, vai! Hoje é mandelinha de quebrinha. Escutinho! Toma uma garrafinha. Hoje eu tô querendo. Um abraço também a Jai da grande família. Eu vou... Aqui Brasil com a gente. Beijão pra você, Jai. Eu vou... Olha o Mauro do GDS. Você é meu parceiro, gadinha, pai. É meu amigo. Pra tentar e dar um. Bora lá. Olha a Jéssica. Pra levar pra tentar e dar. Cadê a Panta Leão? Adinha. DJ Agatha. Tô querendo. Bora, Agatha. Dar ousadia. Eu vou pro baile. Vai! Atrás das danadinhas, eu vou pro bailão. É o nosso Patrese. Um abraço também, nosso grande parceiro, nosso empresário, nosso patrocinador. Sarradinha. Parceiro Fael do celular também tá brincando a gente, ó. Tá só um festão aqui do nosso lado esquerdo. Bora, Fael, bora, Fael. É que eu queria muito ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter. Então bora, Jaque, olha a Jaque. Olha o Pitbull também, é Pitbull. Abraço pra tu. É à toa que eu me joguei no Mandela. E o quê? Porque eu me joguei pro Mandela. Vocês. Para O croco tá a pressão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. O Patrick Canelada. E o Zinho também. Tá todo mundo na área. Cadê no parque? Bora pra trocar lá. Pra cima. Popozão, popozão no chão. O popozão. Tá lindo. O popozão no chão. O popozão no chão. Popozão já aí. Pra se ligar, Pompilho! É agora! DJ Patrese! Do jeito que a galera gosta! O Mauro GDS dá valor também! E o Pote, olha o Pote, olha o Pote! Só lembra de quem, Pote? E vai, vai no caqueado, no gingado, caqueado. Lá vem o baile mais famoso do estado do Pará. Aqui, aqui é o baile do Patrese. Quem é? É o baile do Patrese. E o Marlon Beat detonando tudo. 3, 2, 1, agora! O Ricardo Lobo Mal. Amado. O Ricardão. Você é meu parceiro. O empresário Ricardão Lobo Mal. E a Maria Freitas também. É a minha vida. Fala, Maria. Preciso te ter. Beijão pra você. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero. Bora, Pipirinha. Amor. Tá no setor, papai. Dormi. Lembro do seu sorriso. Pitigri. Logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer. Bora diferente, vem na manhã. Sinto você aqui dentro de. Vai chorar, cara. Deixa eu dizer. E aí, Bacu da Cidade Velha? Você é meu parceiro, meu irmão. Na retaguarda. Tudo que eu penso deve ter você em minha mão. Bora, Jainha. Banda. Minha sapatão original do baile. Meu parceiro Safo também, GDS. E aí, Safo? Tudo em mim mudou. Me conquistou de um jeito que eu não sei dizer. A minha GDS na área. O que mais? Tu fala tudo em inglês, tu? É o teu amor que eu preciso para ser. Você é bilíngue. É de te amar. Para, Felipe. De me fazer. Nosso diretor marketing do animal. Se pode aqui, oh. Bem no peito e me faz sentir. Só o lá vem. Eu não sei por onde começar. Pense que aqui é brinquedo, hein? Vai! Meu diário. Baile do Patrese. Olha só, Patrese. Chama um abraço bem nosso grande parceiro, meu patrão Jorginho. Dos fanáticos do pop também tá aqui com a gente. A toda a nossa Super Vini. Tá aqui no animal. Hoje vieram o Dália deitada, né? Sobrou. E o quê? Ontem eu vi você em sonho. Do jeito! Então bora! Ontem eu te beijei. E em nome? Ismael Celulares. O homem tá na área. Bota no telão que o bagulho é doido. Ismael Celulares. Tá comigo. Pra cima, pra cima, pra cima. E deixa no caqueado, no gingado, caqueado, caqueado, caqueado. Lá vem, vem. Para esse bagulho, meu irmão! DJ Patrese! Patrese! Você! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Aí conhece o meu coração. E aí, mascote? Tamo junto. DJ Jefferson também, performático do Hobby. Prepara, Jefferson, pra nós. Prepara uma aí. É o cavanhaque do teu lado, né? Você! Você brincou com os meus sentimentos. Robinho Heineken também. Gente boa esse moleque. Fala, Robinho! Cai do comércio comigo! Agora! Levaram tudo. Vovó Fantasminha. Agora. Não vou mais chorar. Chora, Cacá, vá. Meu parceiro Leonardo Oliveira e toda a panelinha do Croco do Animal. O quê? Mas vou encontrar alguém, alguém. E o quê? Aí você vai saber. Só musical! Lá vem mais uma! Por quê? Por quê? Porque de repente você me disse um adeus. E aí, Chibata do Rock? Chibata é muita onda, tá de rock doido mesmo. Vamos, Chibata! Não sei porquê. Olha essa sequência que a gente tá fazendo. Em homenagem ao Pipirinha. Aniversário do Pipirinha, viu, Madresse? Vai pagar todas aqui no Bambi! Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. Vai, Jamaica. Pra quem é novinho, não conhece isso aí, pô. Quem é velha guarda também, bora lá. Conhece, velha guarda. O sonho se realizar. Aí tu já viu, Patrícia? Estão levando todos meus meninos. Quando não, me queimo. Calado. E já na pegada também. A Andréia tá comigo. Tá no mar. O amor sem fim. Tá pegando. Fala nosso empresário Igor também da Start. O Twitter e pá também. Lá do Acarégano. Eu penso que vão te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo. Olha o desprezo. As horas que passo sem você. E o quê? Penso que. Bora, Igor! Tweet! Você me deu o desprezo. Posso sem você. Aí vai ao celular. O Silvio também. Voltará para você. Lá vem a música mais famosa do baile do Patrese. É a música que é sucesso. É música de motel. As periquitas doida. Te liga. Bora. DJ Patrese. É Patrese. Tá lindo. Desgraçado. Agora. Tá lindo. Tá lindo. Tá bonito. Vamos nessa, vamos lá. Meu parceiro empresário Celo GDG também. E aí, Celo? Vamos lá. Olha a Tayla. Tayla, hoje tem Beladinha. É Baku. Segura a Tayla aí, pai. Meu parceiro Alan Vitor, homem da rave. Vem, do Pará, DJ Patrés. Hoje me deu uma vontade louca. Qual foi, Zé? Aí, Claudio bloqueado aqui, ó. E aí, baby? Vamos pra cima, baby. Bagulho doido. Bota a luz nesse celular aí. Tá doido, é? A dona Claudio bloqueado, ó. Fala, Ramon. A primeira dama também, Rochelle. Sei que um dia a gente pode se... É o biscoitinho. É, mas não vai ser. E aí, Xerinho? Beijão pra você. Pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier. Inverno ou verão. Wagner! Agora! Só vou gritar amor, amor. Então amor. Diz, vai! O que? O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese, DJ Patrese, arrepiando. O baile do Patrese. E o Marlon Beat arrepia também. Você pensou que ficamos assim? Advogado Mugi. Prepara a mochila. Prepara, Zé. Tá vindo as fronteiras aí. O Mortadela também do Botego. A do Bacô tá aqui comigo. Valeu, viu? Prepara, viu, Zé? Paragominas, Tucuruí. Maranhão. Né, gente? Enganado, nós estamos lado a lado. A gente vai no sítio agora. E aí, Tito Bom? Estou... Empresário Tito Bom também na retaguarda. Um abraço a você, moleque. Você é considerado. Tamo junto. Bora, Robertinha. Bora, Robertinha. Beijão pra você, mulher. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter lá comigo. Bora, Bill. Meu coração. Por favor, não se lamente. O quê? Foi sua opinião. Você não machuca. Vem machucando. Vem na manha. Arrepia, vai. Jamaica Designer. Tá chegando teu aniversário, papai. Dia 30 do baile do presidente. O bagulho vai ser doido. É hoje teu aniversário, Jamaica? Pensei que era dia 30, né, cara? Aniversário do meu parceiro Jamaica, o homem da erva. Te liga, é Jamaica. Vem me abraça, me dá... Lindo de corpo. Me ama, ouça-me, pare, não vá embora. Fala, Ni! Parceiro Ninho também na Supervive. Sozinho. Lá do Pop, né? Sei viver sem teu carinho. Bora, Pote. Meu amor, eu vou chorar. Olha o Serginho, bom Serginho. Bom Douglas. Me dá teu coração. Serginho, bora voltar. Me enche de paixão, não me deixa assim. DJ Aga tá comigo. Será? Tá no comando. Você ainda tá de rock doido, né? Não, só uma cerveja hoje. Me perdoar, tudo tem começo e fim. Charmosas, fechado com o baile do Patrão sempre, Penélope Charmosa, do empresário Olhão, fala Olhão, tamo junto e misturado, bota no telão a Penélope Charmosa, neném, tu tá porre, ou tu tá maluco, bora nessa, agora, é Penélope Charmosa. Tá acontecendo contigo, hein? As emoções, aquele nosso amor tá liberado. Não esqueço nem um instante, baby. Ó, belisca! E aí, nenê, vai ou não vai? As nossas loucuras de amor, perdido sem você eu estou. Será que posso... Para, Bibirinha! Serginho Camisa, para, Camisa! Meu amor, meu louco desejo, vai dar mole, vou levar, tô nem vendo. Do calor e o gosto dos teus beijos. Classicante da Moderno, Crocodilo Prime. É sensacional. Me amar, mas que nunca estou apaixonada. E o quê? Por você, meu amor. E aí, nenê, tudo certo já? Ou não? Erison Lemos e banda Tecnoencia, a nova sensação do Pará. E aí, Marcelinho? Foram tantas emoções. Tá comigo também, um abraço, moleque. Aquele nosso amor, não esqueço nem um instante. Local. É, quero te encontrar. Ei, Douglas. Quero lembrar. Local. Essas loucuras de amor, perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Vamos lá! Começar! Pra cima! Vai começar, o baile do Patrés é o melhor baile do Pará. E aí? Vai começar, o baile do Patrés é o melhor baile do Pará. Vai começar! Toma pressão, toma, toma pressão, DJ Patrés agora vai soltar o batidão. Batidão! Toma pressão, toma, toma pressão, DJ Patrés agora o vai batidão, soltar o batidão. Batidão. Mas ela quer o seu envolvimento. Ela quer dar pra batida. Pra ela cima. Quer o seu, ela quer o seu. Pra cima no bagulho. Vambora, neguinho, do jeito que tu gosta. Lá no Tinsano. Meu parceiro Marquinho também. Galera do Jurunas. Aqui presente com a gente. Galera do setor. Então bora, então bora, então bora, então bora. Toda bandida vai. Tudo no escurinho. Galera do Paysandu, tá aí. Galera do Paysandu, hoje o repá deu 1-1, não foi? Deu empate! Galera do Bicola! Eu fiquei mordido com esse empate, mano. O groleiro deu mole no bagulho. Cadê a torcida do Paysandu? Galera do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima também! Galera do Remo, joga tudo pra cima! Quem tem amigo corno aí, dá o grito. Quem tem amigo viado, dá o grito também! Vizinha fofoqueira faz barulho. Então bora, que o bagulho é doido. Tá errado, mais uma. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. as periquitas? As periquitas doida, as periquitas doida, doida, as periquitas doida. E doida, e doida, e doida, e doida. As periquitas doida quando tão no crocodilo. As periquitas doida. E doida, Fael. E doida, pipirinha. As periquitas doida. Bora, Miguel. Crocodilo, quando tão no crocodilo, crocodilo. Aniversário do pipirinha, viu, Andressa? É do Pará, tá 40 graus. E no crocodilo? Santorini. Sai molhado, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Agora sim, lá lá lá. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhado. Entra assim, lá lá lá. Entra assim, sai molhado. Entra assim, sai molhado. Entra assim, sai molhado. Entra assim, sai molhado. Entra assim, sai molhado. Entra assim, sai molhado. Entra assim, sai molhado. E aí, segurança do Pompinho? Aqui na minha esquerda. Bora lá. Toma do caqueado no gingado. Caqueado no gingado, caqueado. Vai pegando, vai dançando, vai dançando. Toma caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido. Eu já te falei. Minha diretoria do Flamengo. É onde eu tô curtindo aqui no troco. Hoje eu tô no troco e vai rolar o pé. Hoje eu tô no troco e vai rolar o pé. Aí, maluquinho! Bora. Esse é o crocodilo dando dentada de novo. Tô no croco, tô no croco, tô no croco, tô no croco. Esse é o crocodilo dando dentada de novo. A ponta pra safada, aponta pra ela, aponta, aponta, aponta. A ponta pra safada, aponta pra safada. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado. Aponta pra safada. Vem pro baile do Patrese, vem pro baile, vem pro baile. E vem pro baile do Patrese, vem pro baile, vem pro baile, vem pro. Dá-lhe meu top do Pará. Agora! Dá-lhe meu top do Pará. E o Patrese, vai! O Patrese tá. E é o que eu tô hoje! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, véi! É Pompinho! Vai lá pra cima! Bora, carioca! Coração, isso é pra todos, não quero mais. Não serve. E aí, bigodão? Você. Bora! Refresca! Agora veja o sol, o jogo virou. E em nome de R.A. Boutique! R.A. Boutique sempre fechado com o baile do Patrese! Oh, é do Gigolde! Empresário Anderson! Sempre aqui, ó! Acho graça porque não restou nem o tiquinho do meu amor. Juro nas caras! Também é o açougue número 1 do bairro do Jurunas. Meu parceiro Netinho, aí Netinho e o gerente Fabrício. Toma dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Vai, vai. Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Del, vira. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos. E agora? Consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. Mas não vou chorar. Você é meu. E aí, Douglas? É meu. Bora! Não mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. isso, guri! Olha, bicho bom! Prepara que sábado tem para clube! O nosso baile do presidente, viu? Aí tu já viu. Meu parceiro Doidinho da Ceasa! E aí, Doidinho? Era tu que era um doidão, né? Era tu que era um doidão, né? Era tu que era um doidão, né? Era tu que era um doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram. Me leva pra casa e para a vagabundo mesmo e as novinhas. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ai, joga, toma. Vem, vem, vem no batidão, no batidão, no batidão. É o baile mais famoso do estado do Pará. Calma, assim é ao vivo, agora! Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua aspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. E o quê? As suas sensações de amor. Nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. E aí, meu gerente Murilo? É, só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Agora, cagueado, cagueado, cagueado. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já se... Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Tu acha que não tá tarde? Vai lá. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí já viu, é rock doido. Rock doido, bagulho doido. Olha como você tá mudado. O quê? Não quer mais saber de nada e ninguém. Fala, Marlon Beach! Pra cima no Pompilho! Fora que quinta-feira tem Caribe! Sexta-feira tem Puncho! Sabadão tem Paraclube no baile do presidente, viu? Esgotou tudo, pai! Dá um tempo nessa luz vermelha aí, bilisca! Agora! E joga na batida, na batida, na batida. E joga no batidão, no batidão, no batidão. Vem agora. Mais palma. Joga, joga, joga. Lá vem Doidinho. Atua, meu irmão. Agora, agora, agora, agora, agora. Eu era feio e ninguém me queria. Levaram assim mesmo. Só me dava se com a moto. Se Melissa, eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Ei, tá vindo o Corolla, tô sabendo. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Um, dois, três, vai. É Mauro GDS. Bora, Raíssa do Zap. Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Tem noite de amor. Olha o pó! Camarote número 7 é do pó de sabre, tô nem vendo. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir. Bora, Serginho. Fala, Mourinho. Tá som fechando o camarote, ó. Meu parceiro Moraes. E aí, Moraes? Você tá fechado com o baile do Patrese. É o Moraes. Tamo junto e misturado. E aí, Nenê? Vamos pra cima. O Moraes. Tá comigo. Fala, meu irmãozinho, Rosinho também, Tartaruga. Parceiro Gabrielzinho na 007. Bora, Pitbull, bora, Pitbull. Estamos no setor, papá. Neném vai pegar uma pizza, tu vai ver, neném. Tá pegando pro teu lado, viu? E o quê, e o quê? Tem um ditado, tá, cara? Tá na lua, é? Fala, mimosinha Lanvido. Bora, Lanvido, sabadão pra cima no baile do presidente. Não era fazer eu chorar. Caladinho do Juru, tô sabendo. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração. A boutique tá querida também. Da empresária Mai Cardoso. Bora pra cima. Mai Cardoso, tá querida, tá querida. Agora, isso é verdadeiro. Bora. Atenção, garçom gordo. Dá um chego de Jefferson Robson aqui no camarote. Hora que ele tá com a ponta e tá afim de tomar uma. Tá cuca. Caramba, homem. Toma panelinha. Bora. Bora. E aí, panelinha? Leonardo Oliveira. Bora pra cima, meu irmão. Segura o bagulho. Alô, Scooby do Sal. Você e vocês. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo, agora é amigo. Verdade, então bora. Essa galera é uma tremenda panelinha. Escotinho. Lá os puxa saco. Tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da Saca Praia. Essa galera é uma tremenda. O empresário Eric. É Saca Praia no telão. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. E que espero. Sabe que comer. Aí, garoto. Carinho pra ficar na panelinha. Na panelinha, panelinha, panelinha. Vem, vem, vem, vem, vem. Ser o Lelo doido, né? Sentimentos. Dizer, olha o Stefan, como é que é? Só de boa. Sabido. Olha o bigodão aí, ó. Sonho. Bicha. Quantos minutos. Alô, Vitor, alô, Vitor. Homem da rave. Meu mundo. Impossível de escrever. Vou cantar pra... Fala, ô, acontece também por ali, ó. Família Rockson, tá comigo o homem do carreirão! Olha a GDS, vai! Bora, GDS! Bora, GDS! Bora! E aí, Bibirinha? Você! Não vivo sem... Aniversário dele hoje, viu, Patrício? Ao seu lado, tão feliz estou. Meu parceiro Neguinho também! Lá do setor, é Neguinho! Quero logo te amar. Eu não vivo sem ti. O Neguinho da Cobaju. O seu cheiro me envolve, provo dos teus beijos que me fazem. Seu carioca. Isso, nosso amor é lindo e pra sempre vai durar. Curtindo o som do Águia de Fogo, o amor vai rolar. E o quê? Eu sou da galera do rock! O crocodilo que detona. já, Pompilho! Encontrei o amor. Fala, mimosinho. Parceiro Fabrício, é minado porradão. Só não posso explicar. Aqui comigo, bora, Fabrício. Porque o destino. Um pouquinho mais longe vai. Nossa felicidade. O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou. Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim. Baby, onde você está? E o quê? O nosso amor foi. Mas que lembra. Minha equipe Grau também. Marisa, que tá aí. Diz pra mim. Coxinha do Crau. Esse amor vem me fazer feliz pra ser sempre com você. Meu coração vai apertar. O quê? Se não vou te dar outro amor, vou encontrar. Um, dois, três, vira! Pra cima, pra cima, pra cima, agora! Maia, e aí? É a coelhinha, ela gosta de cenoura. Viver na solidão. De gastar. De novo. Agora! Toda a diretoria do Flamenguinho também. Hoje a gente detonou o baile do Patrésna. Lá no Flamenguinho, bloco do Flamenguinho, sucesso total. O bagulho foi doido, meu irmão. Pra cima! Marquezinho, bombou esse final de semana. Tô sabendo. Vem aqui. Vem, vem. Vem me amar. E o quê? E o quê? E o quê? A galera vem. Mais uma vena. Manda Rister. Mas eu quero aqui. Detonando tudo! Gigante Crocodilo Prime! Vai, meu top do Pará! O top DJ do Pará! O top! O top! O top DJ do Pará! Patrese! Aqui, ó! Fiz tudo por você, minha vida te entreguei. Bebê! Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Eu vou crescer com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O crocodilo de detona. Vai! Bora, Douglas. E de minha patroa, só na manhã no camarão. E o quê? E o quê? Fala, mimosinho, Will. Me iludiu. Ficou com outro. 48 horas no animal, né? Imaculado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Não diz! Aceita, meu amor. Aceita, meu amor. Aceita. E toma na batida, na batida, na batida. O bora que o baile não pode parar. E toma, toma, toma, toma, toma. Caqueado no gingado, caqueado. A galera vai no clima. 3, 2, 1. É daquele jeito. Também, Super VIP, toda a galera aqui comigo, te segura, te segura. Sabe a primeira vez que me o Adriano Parque, ele é só patrão, mas aí Carla, bora pode, bora Jéssica, bora Jéssica, e aí, dá pra ver nada aí, agora, bora Zé Pigueiro.